nas coisas que eu faço e nas coisas que eu sonho e não faço. Eu me desloco no tempo e no espaço. Passo a passo, faço mais um traço. Faço mais um passo, traço a traço. Sou prisioneiro.